apaixonado aqui hoje. Portal do La Rocha. Eu sou todo largado, ela é toda discreta. Eu falo tudo errado, ela é toda correta. Eu ando de busão, ela de motorista. Eu curto sem retoque e ela curte Anitta. Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos, ela viaja com as amigas pros Estados Unidos. Mesmo com toda a diferença, não deu pra evitar. Foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar. Pra eu me apaixonar, o coração do maluco pela princesa. Se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo pra cumprir cada segundo desse nosso amor. Estados Unidos, mesmo com toda a diferença, não deu pra evitar. Foi só beijar a boca dela pra eu me apaixonar. Como é que é? Pra eu me apaixonar. Joga a mão pra cima, gente. Coração do maluco pela princesinha, filha do doutor. Se o pai dela não aceitar, eu vou fazer de tudo pra cumprir cada segundo desse nosso amor. O coração do maluco. Vocês agora dizem assim, ó.